luz azul de um abajur, discreta cópia do luar. É minha triste confidente enquanto ausente estás, e fico a esperar sobre a mesinha de laque. Pus duas taças de cristal entre as garrafas de licor. Eu fiz, amor, um coquetel jovial. Vai longe o tempo, vai, o relógio impertinente, inclemente, não presente o meu sofrer, e continua a bater. Eu apaguei a luz azul, discreta cópia do luar. Guardei as taças de cristal, triste final, e comecei a chorar. Eu apaguei a luz azul, discreta cópia do luar. Guardei as taças de cristal, triste final, e comecei a chorar.